A Mosca. Um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. E que emissão temos preparada para hoje? O meu nome é Alexandre Pinto, temos uma hora até à uma da manhã. Começamos com uma breve memória de Carly Rae Jepsen. E hoje, confesso que a emissão foi preparada uma hora antes de agora. E hoje há muita coisa para passar. E vai ser uma emissão algo desconexa. E hoje penso que temos uma casa bastante cheia, pelo menos os ouvintes que estão presentes connosco na nossa pequena comunidade. Se quiserem juntar-se a nós, podem fazê-lo. Basta mandar uma mensagem através do Facebook da Mosca. E temos várias coisas para a emissão de hoje. Como disse, acho que o meu objetivo subliminar é tentar perder o máximo de ouvintes até ao final da hora. Eventualmente vão ser recompensados os que aguentarem até ao final. Talvez não, mas é isso que vamos testar. Ora, para começar a emissão vamos ter uma música que tem duas coisas que eu detesto, ou pelo menos achava que não ia gostar tanto, e são elas, e tenho algumas provas musicais do que são. Portanto, exemplo número 1 é este. Se calhar vou ter que pôr isto um pouco mais alto. E peço desculpa, parece que eu estou a perder tempo, mas tenho de facto muita coisa para tocar hoje. Exemplo número 1. Ok. Exemplo número 2. E é isto. Vamos ficar com a música de Young Thug, que é um nome, penso que é um nome até bastante grande do trap, que é uma versão bastante profanada do hip-hop e que já várias vezes aqui passou. É um fenómeno que eu não compreendo, mas esta semana tive uma vontade absurda de ir revisitar este disco, ou mixtape, chama-se Barter 6. Começou por ser uma piada com o Carter 6, que é uma referência algo pejorativa ao Lil Wayne. Enfim, são coisas que eu não compreendo, nem faço grande questão de o fazer, mas vamos ficar com Constantly Hating, é a primeira faixa desta mixtape. Depois temos a falar assim a meio da música, parece mal. É uma colaboração com Birdman, que dizem que não é grande coisa. E é com isto, assim começamos esta emissão, espero que gostem. E temos muita coisa até ao final. Coisa boa, acho eu. Até já. Hopped in a motherfucker coupe, pulled up on the Birdman. I'm a mobster. You got 50 old bands, you'll be my sponsor. Just for the night. Them snakes on the plane, me and Kanye Conda. Yeah. I might piece him up and let my partner smoke him. Chuck E. Cheese him up, I piece of him, I roll him. I'm a gangster, I don't damn baby, I poke. Right now, I'm surrounded by some gangsters from Manoia. I heard I put it in a spot, yes, and she told me. My nigga, bugging these niggas, why you so lonely? I heard my know your niggas not friendly, like, no way. But we not friendly either, you know what? Yeah, thumbs up. Don't see more hoes in the golf course, hold on the trunk up. My bitch a tall, bloody hush, nigga, bronco. And if you catch us down bad, you're not gon' trunk up. You got a body, lil' nigga, we got a ton of. You got some robbing, lil' nigga, we got some bad ones. I let that chopper, ka-blocka-blocka, get back, son. You got them MJ niggas, I got them Jacksons. But really, what is it to do with a whole world constantly hating on you? Pussy nigga, hold they nuts masturbating on you. Meanwhile, the fuckin' federal baiting on you. Nigga, tell me what you do. Would you stand up or would you turn to a pussy nigga? Pussy. I got 100 things to do. And I can start rapping, but I can't stop stacking fucking figures. Fucking. Yeah, I'm from that motherfucking know, you nigga. Birdman will break a nigga nose, lil' nigga. You need to slow your fucking roll, lil' nigga. We created kids on shoulders, nigga. I'm a scary fucking sight, lil' nigga. We won 100 mil on fights, lil' nigga. 100 bands, show you right, lil' nigga. I keep some AKs on my flights, lil' nigga. Birdman, will it be? Smoke some stunner blunts, now my eyes Chinese. 100K on private flights overseas. Chopper City, nigga, free BG. Bentley with the doors all around, not a Jeep. Rich nigga shit, smoke 2 pounds in a week. Can't find a bitch that don't know we them streets. Bitches know that I am Birdman, that's OG. But really, what is it to do with a whole world constantly hating on you? Pussy nigga, hold they nuts masturbating on you. Meanwhile, the fucking federal baiting on you. Nigga, tell me what you do. you stand up or would you turn to a pussy nigga? I got a 100 things to do. And I can start rapping, but I can't stop stacking fucking figures. Nigga, I'm a crack at it. Thought about letting them get a cut, then I went snacked at it. Yeah, the new Boosie badass at it. I'ma drop a nigga like just like a bad habit. I sit to the ground like a motherfucking rule. I'm a big dog, little fuck nigga, you a pup. Little bitch, clean your draw before you think you a thug. Before I be in front of shows, just like you pup. I ain't lying, baby. I swear to God, I ain't lying, baby. No. First, I'll screw you without these plies, baby. Boy, I might dap you like good trap, baby. Big B, living, baby. Them boys on my left throwing no seats. I promise them I'ma see them this week. And I don't break promises with my D's. Them my dog. I want M's and G's, Mr. Mickey D's. She know I am a beast, I am so obese. In Miami, I swear they don't got good weed. Wiz Khalifa, can you send some weed, please? Yeah, overseas, nigga. Top floor, clear windows, nigga. Glass house. Dragon GT. You understand? We in that red light district. You understand? 3-1. That means 3-1. You understand me? Young Thug. Just living a life, boy. Bom, eu não sei se. Isto às vezes fica mal por causa dos meus. Eu não sei se me estão a ouvir. Escuto. Péssimo. Ora, acho que estou com alguns problemas técnicos. De resto, ouvimos Young Thug para começar a emissão. E vamos passar agora à música de Jussara Marçal. Esta foi uma sugestão de um ouvinte. É uma artista brasileira que aqui está acompanhada por alguns músicos. Como de resto é de esperar, não é? Mas há aqui algo muito interessante porque temos a voz muito forte. E acho que esta cantora também já tem alguns anos de experiência na cena musical brasileira, não é? Um nome que eu sinceramente desconheço. E aqui apresenta-se apenas com uma secção de ritmo bastante escassa. Ou seja, são duas guitarras apenas, penso eu, não tenho certeza se tem percussão. Mas nunca estão em diálogo exato, estão sempre desencontradas. E eu acho isso tremendamente interessante. Fez-me de resto lembrar um projeto que passou por Braga há pouco tempo. E pouco tempo ainda vai, talvez ano passado. Foi o projeto de Tim Presley, White Fence, se não estou em erro. Que rezava assim. E esta repetição da guitarra vai-se dar até ao final da música. E isso também está de certa forma presente na música de Jussara Marçal. Vamos ficar com ela, chama-se Velho Amarelo. Eu espero que isto esteja a correr bem, porque tive agora aqui um pequeno problema. Mas o disco é de 2014, tem o nome de Encarnado. E de resto, o importante é mesmo tentar nas guitarras, na forma como elas interagem uma com a outra, e depois a voz vai selar este negócio. E com ela ficamos. Até já. Não diga que estamos morrendo. Hoje não. Pois tem essa chaga comendo a razão. Estamos morrendo. Hoje não. Pois tenho essa chaga comendo a razão. Um velho amarelo com três guerras no peito, mirando um parabelo, diz assim: vai, menina dos meus olhos, penetre entre os olhos, não há piedade, é só o fim. Vai, quero morrer num dia breve, quero morrer num dia azul, quero morrer na América do Sul. Quero morrer num dia breve, quero morrer num dia azul, quero morrer na América do Sul. nessa chaga comendo a razão. Não diga que estamos morrendo. Hoje não. Pois tenho essa chaga comendo a razão. Um velho amarelo com três guerras no peito, mirando um parabelo, diz assim: vai, menina dos meus olhos, penetre entre os olhos, não há piedade, é só o fim. Vai, quero morrer num dia breve, quero morrer num dia azul, quero morrer na América do Sul. Quero morrer num dia breve, quero morrer num dia azul, quero morrer na América do Ouvimos Velho Amarelo, Jussara Marçal, aqui acompanhada por alguns outros músicos. Um deles é Kiko Dinucci, também brasileiro, que lançou ou este ano, ou no ano passado, ou, bem, de resto há pouquíssimo tempo, é a única hipótese possível. O seu disco está disponível para download gratuito na internet, que foi o que eu fiz. A má notícia é que vem o disco todo junto e não está separado por faixas, portanto, se vos quiser dar um pequeno exemplo da música dele, tenho que chegar aleatoriamente a meio das coisas e fazer isto. Mas eu só fui atrás do nome dos guitarristas para perceber quem eram e o que estavam, enfim, se tinham mais carreira além daquilo. E parece-me que neste seu disco Cortes Curtos, que gostaria de ouvir, mas que não consigo mesmo por questões logísticas, nem sei quando termina, nem quando começa nem acaba a faixa. Temos o exemplo também desta, enfim, de alguma cacofonia. Ou é uma voz ou é uma guitarra muito alta. E fica a sugestão, se gostaram do disco de Jussara Marçal, se gostaram deste pequeno pormenor das guitarras, que nos remete para outros nomes, como por exemplo, se calhar a cabeça Glenn Branca, que fez algumas coisas deste género, se bem que isto é obviamente levado ao, enfim, ao espectro da música pop. Tenho a recomendação de ouvir Kiko Dinucci, o disco está disponível gratuitamente, e o disco de Jussara Marçal chama-se Encarnado, foi lançado em 2014. Ora, e enquanto andava de um lado ao outro a descobrir coisas, cheguei ao disco Metal Metal, do projeto Metá Metá, onde eu acho que integram ambos, mas vou confirmar essa informação e já vos digo com maior precisão. Mas ficamos com um exemplo desse disco, que não é deste género, é uma coisa mais, enfim, mais canónica, não tão experimental. E ficamos com a segunda faixa, tem o nome de Orum Mila. E acho que depois, a partir daqui, vamos começar a perder a cabeça. Portanto, aproveitem assim os últimos momentos de alguma sanidade. 16 finais, palavra de Ifá. Portanto, o responsável pela parte técnica e administrativa da Rádio Lisboa, o enorme Zé, mandou-nos uma mensagem a dizer que neste segmento poderíamos perfeitamente ouvir Elsa Soares, e é verdade. Tanto é que eu penso que neste disco, ou pelo menos em trabalhos deste jovem, do Kiko Dinucci, que é possível apanhar algumas colaborações com Elsa Soares. São nomes que estão a trabalhar numa época contemporânea, estão todos ativos, e é bom sinal saber que no Brasil se fazem coisas interessantes a vários níveis. De resto, um enorme abraço ao Zé, é ele que torna isto tudo possível. E seguimos agora também para uma mensagem que homenageia uma pessoa que nos apoia imenso, o Pedro, da Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Bom, e os ouvintes habituais. Bom, este microfone não já teve de facto melhores dias. Vou tentar resolver isto um pouco à bruta. Mas dizia eu, os ouvintes habituais já conhecerão a Lenga-Lenga. Espero que haja, enfim, gente nova que esteja pronta para se convencer, para ouvir a mensagem sagrada da Porto Calling. A Porto Calling é uma loja que está sediada no Porto, na Rua da Conceição. Especializa-se em vinil e apenas em vinil. Como diria um matemático, se e só se. Enfim, não é bem análogo, mas... Ora, a Porto Calling especializa-se em rock, pop, jazz, blues, funk, disco, soul, reggae, dub, ska, rocksteady, roots, hard, metal, punk, industrial e goth. E no Pedro tem a gentileza de todas as semanas nos fazer chegar algumas recomendações. Esta, como disse na semana anterior, eu ainda não fui à Porto Calling desde que esgotei as recomendações do Pedro, mas sei que este disco que vamos ouvir, ele aprecia. E na altura não o passei porque já o tinha passado na mosca, mas tive que recorrer a ele outra vez. E é uma ótima oportunidade para recordar os Fall, grupo muito importante no post-punk, que de resto é uma amálgama de várias coisas, mas no fundo é a estética do punk, aliás, a atitude do punk com uma estética mais progressiva, que mistura já outros elementos, coisas mais góticas, por exemplo, ou coisas mais energéticas, coisas mais patetas, no sentido de serem mais brincalhonas. E os de Fall, não sei ao certo onde é que eles se enquadram neste espectro. Estamos a ouvir em fundo do disco Live at the Witch Trials. Poderia ser este, mas vamos ouvir de um outro trabalho deles chamado Slates, e vamos ficar com Fit and Working Again. Na recomendação do Pedro a Porto Calling, se não forem do Porto ou dos arredores, podem visitar Porto Calling em portocalling.com. Lá o catálogo está permanentemente atualizado e é pelo menos uma forma de saberem o que está na loja. Se quiserem encomendar alguma coisa, basta falar com o Pedro e ele faz-vos chegar isso com maior brevidade. Ficamos então com os The Fall, Fit and Working Again. Até já.

zafania Muni pewakati Yote ni zafania Chama-se Noir et Blanc, é da autoria de Zazu e Bikaye, e uma curta, rápida pesquisa permite-me descobrir. Este microfone está horrível, não sei o que se passa, mas espero que seja apenas hoje, que são Bonnie Bikaye e Hector Zazu. Eu suponho que as vozes e alguma da produção seja da autoria de Bonnie Bikaye, e Hector Zazu é um músico francês que era também produtor e pelos vistos colaborou com várias pessoas, e esta foi apenas mais uma das suas colaborações. O disco é ótimo, tem assim vários momentos de um jazz algo psicadélico, misturado também se calhar com algum dub, uma mistura entre reggae e jazz, uma coisa bem lânguida. Enfim, se gostaram, ouçam mais, mas não agora, porque vamos avançar com a emissão, não podemos ficar sempre aqui. E agora está na altura de passarmos às partes mais experimentais. Vamos ficar primeiro com um disco dos Residents, chama-se Commercial Album. Os Residents, para quem não sabe, são um grupo bastante prolífico de música e não só. Eles se calhar foram, podemos classificar a sua arte mais na media art, ou seja, usar também a faculdade do vídeo, do CD-ROM, de coisas interativas. Não estavam apenas presos à concepção musical da arte, e lançaram uma série de coisas ao longo da carreira. O seu primeiro disco acho que se chama Meet the Residents, que era um pastiche da capa de um dos discos dos Beatles, que eu suponho que seja o Meet the Beatles ou With the Beatles, não tenho certeza, mas são claramente os Beatles algo profanados. E eles sempre tiveram uma ideia muito particular do que é a música pop, do que é a música comercial. E este seu disco, Commercial Album, são músicas de apenas um minuto. Na verdade, é um minuto e pico, um minuto e três segundos, um minuto e quatro segundos. E a ideia deles é fazer música pop perfeita, de certa forma, porque normalmente é o verso e refrão, verso e refrão, verso e refrão. Então eles fizeram verso, refrão e a música acaba. A teoria deles é que se nós ouvirmos três vezes seguidas cada uma das músicas, este é o melhor disco de sempre. Não sei se subscreve essa teoria, mas pelo menos dou-lhes os parabéns por tentarem. E vamos chegar se calhar com uma ou duas músicas deste disco. Vou escolher à sorte porque eu não o conheço assim tão bem. Tem 40 faixas. Podemos chegar com, enfim, uma chama-se Love Is. Podemos chegar com essa para começar. são os Residents com o seu commercial album. Eu esqueci-me que estas músicas eram apenas de um minuto. Podemos chegar com mais uma. São de facto bastante curtas, mas já perceberam o estilo, é algo sorumbático. Embora eles de facto tentam, de uma perspectiva se calhar apenas puramente formal, constituir uma música pop com a melodia, com alguma acessibilidade. Mas é música muito estranha. E isto são os Residents, não há grande volta a dar. Eles fizeram muita coisa, vamos ouvir mais coisas deles a seguir. Mas até lá, ficamos com mais uma música deste seu commercial album com Phantom. Portanto, segundo a teoria, ou pelo menos o intuito original dos Residents, era que ouvíssemos cada uma das músicas. Isto está mesmo mal. Peço imensa desculpa, eu não sei se me estão a ouvir. Enfim, com as condições necessárias. Espero que isto não volte a acontecer no próximo programa. Lamento imenso. Mas dizia eu, supostamente, segundo o intuito original dos The Residents, que pode ou não ter sido apenas irónico, a ideia seria que ouvíssemos cada uma destas músicas três vezes. Para mostrar todo o seu potencial de música pop. Isso não vai acontecer. Mas vim parar aos Residents devido a uma lista muito interessante por parte da Quietus. A Quietus é um dos sites que consulto frequentemente como melómano, mas também para preparar estes programas, porque acho que de facto é bom jornalismo musical. Fazem boas listas, fazem bons artigos, e eu estava aqui à procura da lista que originou esta demanda pelo que vamos ouvir já a seguir, e acho que encontrei, talvez, sim. Os jornalistas da Quietus escolheram as 40 peças de música mais desconcertantes. O termo em inglês é disturbing. E temos aqui coisas estranhas, por exemplo, temos uma dos Beatles, I Am The Walrus, que passou aqui há pouco tempo, várias dos Alternative TV, temos alguma música clássica, nomeadamente Carmina Burana, e acho que também a Requiem de Mozart. Temos Earl Sweatshirt, e são várias delas são fundamentadas, e é isso que torna também esta lista bastante interessante. E como não podia deixar de ser, os Residents aparecem, e com uma música do seu disco Duck, Stab, Buster and Glenn. E vamos ficar com a primeira música desse disco. A pessoa que escolheu a música dos Residents falou de, numa noite particularmente difícil, ter feito uma viagem com o volume no máximo e ouvir este disco de uma ponta à outra, e que já não aguentava mais quando chegou ao final. Percebe-se porquê? É bem mais esotérico, mais difícil de ouvir do que o disco que acabamos de ouvir, mas tem apenas 2 minutos, dá para aguentar, e depois disto ainda vamos continuar para esta lista, portanto até ao final da emissão. vamos seguir por alguns caminhos estranhos, no mínimo. Ficamos com Constantinople, são os Residents. Até já. Gostava de arranjar uma forma de conseguir arranjar este microfone até ao final da emissão. Eu acho que não vai ser possível. Portanto, enfim, tenham alguma paciência. Peço mais uma vez imensa desculpa por isto. Foram os Residents. Na verdade não se sabe muito sobre eles. Não sei se já disse isto, mas eles são bastante anónimos. No seu disco, ou foi neste no Commercial Album, há dois músicos bastante conhecidos de uma área mais experimental, nomeadamente Fred Frith e Chris Cutler, que se sabe terem participado com eles, mas na verdade não se sabe ao certo a identidade dos The Residents e há muita contra-informação mesmo por parte deles, propositadamente, e também por isso são um grupo interessante e que vale a pena seguir, mesmo a extra música, há, enfim, há várias nuances do seu grupo que são de facto interessantes. E com isto, vamos continuar a explorar a lista. Temos aqui vários nomes ótimos. Um deles é o nome de Scott Walker, que às vezes também aqui na Mosca. Ele é um músico, creio que é americano, e que começou a carreira de uma forma bastante, enfim, não direi comum, porque já nessa altura se destacava um pouco, sobretudo pela sua voz fortíssima, potentíssima. É uma voz incrível, e vamos ouvir agora um pouco de um dos seus primeiros trabalhos. Chama-se Mathilde. É uma coisa bastante festiva que não acontece de todo no final da carreira de Scott Walker. Mama, do you see what I see? On your knees and pray for me. Matilda's come back to me. Charlie, don't want another bear. Tonight I'm gonna drink my tears. Aqui estamos no primeiro disco de Scott Walker. Go ask the maid if she heard what I said. Tell her to change the sheets on the bed. Matilda's come back to me. E temos um outro exemplo da sua voz em Scott 3. I'm just about to forget the train window girl. Ora, acontece que Scott Walker, dada a altura da sua carreira, teve uma mudança enorme em termos de estética musical, de letras também. Não acompanhei. Enfim, também não sou grande conhecedor dessa... Conheço, muito sinceramente, melhor a primeira parte da sua carreira, porque eu acho que era, de facto, um músico muito carismático e a música, enfim, era deliciosa, como esta que estamos a ouvir em fundo, It's Raining Today, o disco Scott 3. Se quiserem ouvir, a primeira fase da carreira é ótima, de Scott Walker. Mas a segunda fase prepara-nos para uma coisa bem mais chorumbática, mais negra, mais pesada em termos sonoros, e é com uma delas que vamos ficar. Penso que o disco que marcou essa viragem foi o The Drift, de 2006, mas não confiem totalmente em mim nesta matéria. E vamos chegar com a penúltima música, chama-se The Escape, né, da autoria de Scott Walker, que lançou um disco em 2014, The South Man, que foi também no seguimento do trabalho que já vinha feito mais recentemente. Ficamos com The Escape e depois vamos ter um dos momentos musicais mais difíceis dos últimos tempos. E se calhar vai ser também a última sugestão desta lista. Até lá, Scott Walker com The Escape, o disco The Drift. The car in front follows. Até já. The long way round. Grey moon. Pred of the moon. It will look into your eyes. What you do? What you do? Ficamos com a música de Scott Walker, ouvimos The Escape, o disco Drift, de 2006. E temos agora uma parte final dedicada à música de Amanda Galás, que tem aparecido, não sei se recordam, na passada emissão, naquele livro Audio Culture. Vinha referenciada como uma artista que usava a voz de uma forma portentosa e única até. Vinha associada, por exemplo, ao nome de Tim Buckley. E eu não a conhecia. Aliás, já tinha ouvido falar dela, nomeadamente por ter lançado um disco agora recentemente neste ano de 2017. E bom, tive que a escutar. E é com ela que vamos ficar. Não, creio que não terminará a emissão de hoje, mas vamos ouvir do seu... Enfim, aparece na lista e aparece um disco de 90 e... Agora vamos ver se eu encontro aqui, eu acho que é de 91, que é uma performance ao vivo. A Amanda Galás, ela é americana e, da pouca informação biográfica que eu sei, retive que um dos seus irmãos, creio que terá morrido com SIDA, e na altura a divulgação da doença, a noção que se tinha da doença era completamente diferente da que se tem hoje. Então ela fez uma série de composições dedicadas a esse tema, e nisso envolveu uma série de coisas, nomeadamente a morte, o sofrimento, a falta de expressão das vozes que sofrem com coisas que a humanidade não compreende. E isso ficou sintetizado na sua... Encontrei no disco de 91, que foi gravado em 90, tem o nome de Plague Mass. Ora, na lista aparecia... acho que a segunda faixa, que tem 11 minutos. Não é com ela que vamos ficar, mas fica esta nota para terem isso presente quando ouvem a música de Amanda Galás. É de facto uma voz absolutamente extraordinária, mas não é de fácil digestão, por assim dizer. Ficamos agora com um exemplo. Aliás, não um exemplo, mas um aperitivo para o que vamos ouvir. Uma voz, também ela emblemática, de Billie Holiday. E esta canção podemos ouvi-la no disco de 58, Lady in Satin, quando a própria voz de Billie Holiday era bem diferente do que tinha sido a voz no início da sua carreira, e por motivos que se prendem com o seu uso de drogas, com uma vida que não foi fácil para ela, e há de facto essa mudança, tanto psicológica, obviamente, como também física na sua voz. Esta chama-se You Don't Know What Love Is. You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues. Until you've loved a love you've had to lose. You don't know what love is. Este é também um disco absolutamente extraordinário, A Lady in Satin, de Billie Holiday. Toda a sua carreira tem momentos incríveis, mas este se calhar é um dos melhores resumos, ou melhor dizendo, uma das melhores pequenas coletâneas de canções em que tudo resulta. Fica recomendado se estiverem interessados. Mas vamos ouvir uma reinterpretação por parte de Amanda Galás, não de 91, mas de 2017. Foi gravado este ano para o seu disco All The Way, que merece que se ouça, ouvir mesmo a sério. E vamos ficar com uma reinterpretação desta canção. Chama-se precisamente You Don't Know What Love Is, e creio que vai ser, depois desta pequena exposição, uma última faixa de hoje. Mas eu ainda volto para as considerações finais. Até já. Thank you. Terminamos a emissão ao som de Diamanda Galás. Temos que ficar mesmo por aqui porque a emissão vai ser cortada daqui a pouco. O disco chama-se All The Way, é deste ano. Não se esqueçam que podem acompanhar a Mosca em facebook.com/amoscaderumo, também no nosso blog em ocuprofago.wordpress.com. E de resto eu volto para a semana. Meu nome é Alexandre Pinto, à mesma hora, em radiolisboa.pt. Muito, muito obrigado por terem estado desse lado. Espero que tenham gostado desta emissão. E para a semana a mais. Fiquem bem, um abraço, até já. Bom, e se chegaram aqui é porque ouviram esta emissão em podcast. A vocês também muito obrigado, porque são de resto dois públicos diferentes. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam que podem mandar a vossa opinião sempre que acharem pertinente. Podem deixar estrelas no iTunes e coisas desse género, que Infelizmente é uma necessidade porque ajuda absurdamente à divulgação deste programa, e esse é de facto o maior problema que eu tenho tido nos últimos tempos. Portanto, é isto. Mais uma vez, muito obrigado. Façam-se presentes nesta comunidade também, porque este programa, estas emissões são também necessárias com o nosso público. E é isto. Fiquem bem. Tenham uma ótima semana. Até à próxima. Um abraço.